na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que rufa o tambor da timbalada. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que dança a menina Dida. Aldeia tribal, traduz em canção o som do tambor de toda a nação. Abrindo caminhos, Deus a freguete de um mundo negro e miagê. É mano, mudeza na levada do pelô, swingando na puxada, xé. Araqueto, padauê, vão no som do xequerê. Balada. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que dança a menina Dida. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor dá de balada. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que dança a menina Dida. Som da terra, pé de guerra, com o bel de lua relu. Marreta de black, todo mundo segue. Sarabei, amantes do reggae. Sarabei, oh, todo mundo segue. Sarabei, amantes do reggae. Sarabei, todo mundo segue. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor tá de balada. É na aldeia. Que dança a menina Dida. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor tá de balada. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que dança a menina Dida. As raízes do pelô, como o vulcão da liberdade Alafim. Bragada ecoando da nação Zumbi, do Malê de Baleia e os Caraí. Vem, vem, que toda a cidade toca timbal. Vem, vem, que o mundo é uma aldeia tribal. Vem, vem, que toda a cidade toca timbal. Vem, vem, que o mundo é uma aldeia tribal. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor tá de balada. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que dança a menina Dida. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor tá de balada. Tambores é urbanos, na aldeia, Zampa, é na aldeia, Zampa, KTB, Mulacha Maria, Pinta de Ouro, é na aldeia, Tambores da Terra, é Mala, Acabalá, Império da África, Oxumá. Zâmbia Pombo, Alerta Mente Negra, Ilé, Leva Negra, Ilê Oiá, Popô do Ilê, Oiá Ilê, Nagam, Minha Maquerê, Olorum, Babami, Guerra, Cibabel e Arca de Olorum. É na aldeia, é na aldeia, é na aldeia que o tambor tá de balada. É